arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Quando eu saí de casa, eu pensei que tudo aquilo com que eu sempre sonhei seria fácil conseguir. Mãe, quantas portas se fecharam para mim, fantasias, mil promessas, mas no fim tenho motivo para sorrir. Oh, mãe, é tão grande a falta que você me faz. Essa distância me maltrata, dói demais. São tantas coisas que confundem minha mente. Abraçar e com ternura nessa hora de te falar, e o seu carinho é o meu maior presente. Os conselhos que antes eu não quis ouvir, hoje tenho que aceitar e admitir. É o que eu mais preciso. Oh, mãe, é tão grande a falta que você me faz. Essa distância me maltrata, dói demais. São tantas coisas que confundem minha mente. Oh, mãe, que vontade de correr e de te abraçar, e com ternura nessa hora de te falar, e o teu carinho é o meu maior presente. Oh, e com ternura nessa hora de te falar, o seu carinho é o meu maior presente. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Bienvenue, olá, muito bom dia, caros ouvintes. Cá estou, sim senhora, estou cá com vocês, sim senhora, a passar o melhor da música portuguesa com este calorzinho, este solinho de verão. Sim senhora, gera tempo, estamos a iniciar junho e com junho precisamos de solinho, não é assim? Claro que sim. Uma boa manhã, nesta manhã de 3, é isso? 3, já nem 6, é quanto andamos, sim senhora, 3 de junho. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã musical na minha companhia e vamos então dar início a este programa, coisinhas a dizer, como é que eu ia dizer, conversas e mais conversas, mas também muita música e partilhar com vocês o melhor da música portuguesa e nem só. Está tudo bem desse lado? Claro que sim. E não se esqueçam, 2 a 1 mês por este dia, não por o número dos dias, mas por este dia de sábado, 1 e 2 de sábado, não se esqueçam de começar já a agendar. Sim, senhora, já está tudo prontinho. Não, nem tudo. A parte de programação já está. Sim, senhora, o programa já está pronto, os artistas já estão todos em prol, tudo, está tudo. Sim, senhora, dessa parte já está. Bom, ainda fica uma parte bem grande a fazer, mas isso vem logo de seguida. Então não se esqueçam de começar já a preparar e a agendar esse dia 1 e 2 de julho para a nossa festa, o nosso grande festival dos Santos Populares no Parque de Linha Rolho. Comecem já. Daqui um bocadinho já dou mais informações, claro que sim. Tudo bom para vocês? Uma excelente manhã. E como estávamos a ouvir há um bocadinho, que amanhã, dia das mães, sim senhora, então uma excelente festa das mães para todas elas, em especial. Para minha. Vamos à música? Claro que sim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, quanto mais você me agarra, de você eu fico afim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Você é o melzinho na chupeta, sem você fico careta, tropeço na solidão. Contigo eu vou fundo dentro e rumo. Se rosca meu amor, se rosca em mim, quanto mais você me agarra, de você eu fico afim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, quanto mais você me agarra, de você eu fico afim. Se rosca meu amor, se rosca em mim, ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. O verão já chegou, oh, oh. O calor está no ar, ah, ah. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, oh, oh. O calor está no ar, ah, ah. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. Chegou, oh, oh. O calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, oh, oh. O calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. A mulher portuguesa é linda, com certeza que eu quero amar. É loucura, é paixão, é uma solução ao vê-la passar. Eu fico todo louco, mesmo sem sufoco, ao vê-la assim. Meu corpo estremece e o coração aquece. Com tanta beleza estou fora de mim. Quando chega o verão é uma tentação, tanta mulher bonita. Tem mulher estrangeira que tem outra maneira de viver a vida. Mas o que o homem quer é ter uma mulher, pois é toda igual. Para amar e beijar até não acordar. Isto é boa vida cá em Portugal. O verão já chegou, oh, oh, o calor está.

vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme qui crie dessus, on est c'est pour qui. Et on est c'est pour qui, oh, on est c'est pour qui. L'année va commencer, on va tous travailler. Je garde un miniataire seulement à la télé. Et on est mince de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Le vide, vide, vide, vide, il t'en a dit l'art. Mais je bon de mes chevaux. Demain, la fête des mamans. Et oui, on fêtera tout cela demain. Et les établissements Mariano souhaitent une très belle fête des mères à toutes les mamans. Et à cette occasion, les établissements Mariano sont heureux de vous faire bénéficier d'une remise de 10% sur l'ensemble du magasin, hors promotion et bijoux, le 4 juin 2023 au matin. Donc demain matin, n'hésitez pas à passer aux établissements Mariano. Assez-moi. Passe les voir. Palavras mais lindas que eu pude lembrar, quase por magia, elas entraram no meu coração. Vi a luz de uma estrela cadente brilhando no céu. Peguei na caneta e papel, comecei a escrever a canção. Eu não sei quantos versos eu fiz, quantas coisas deixei de falar. O que sinto cá dentro é tão forte, não dá para explicar. Eu só sei que nós dois somos um, que os teus pensamentos são meus, e que quando eu penso em você, estou mais perto de Deus. Quero te dizer, minha mãe, que te amo. Você é o meu bem querer, que te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Você sem dormir, me esperando chegar de madrugada, cheia de medo e preocupação. Do teu jeito, sorrindo, querendo talvez disfarçar. Quando me via voltar, era um alívio para o teu coração. Eu me lembro dos nossos carinhos, momentos de paz e de fé, e da tua oração toda a noite falando com Deus. Isso tudo você me ensinou, essas coisas eu não esqueci. Hoje eu tento ensinar aos meus filhos o que eu aprendi. Quero te dizer, minha mãe, você é o meu bem querer, eu te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Quero te dizer, minha mãe, eu te amo. Você é o meu bem querer, eu te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. a mais bonita e a mais charmosa. Ai, como é linda a portuguesa, mulher tão bela e carinhosa. Ai, como é linda a portuguesa, a mais bonita e a mais charmosa. Ai, como é linda. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Faço a minha obrigação. deu o tino. Pobre mãe, como dou. Que coisas há no destino, eu agora que lhe ensino tudo o que ela me ensinou.

queres um beijo meu, pede com jeitinho, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Se queres um beijo meu, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Disseste-me adeus, 96.2 La FM, la FM en couleur. senhora, somos campeões. Tinha que ser, claro. Jorge, aqui está a tua música. Foi pedida e foi passada. SLB, Benfica, claro, somos campeões. Aqui está, sim senhora. De seguida ficamos na voz de Kenji Girac com Les Beaux Yeux de la Maman. Musique qui va directement à cette belle et jeune maman d'aujourd'hui et pour toujours. Elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur des mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Em seguida ficamos na voz de Leandro, Volta para mim, mamã, música pedida da parte de Jérôme, por sa maman, por moi-même et toutes les mamans. Mas eu queria ter-te aqui. Disseste-me adeus, em menino e mal te vi. Tanto que eu chorei, este pranto não se vai. Vejo o teu retrato e ainda choro mais. E cresci assim, tendo só recordações. Se me estás a ouvir, pede um milagre para nós dois. Diz adeus, Senhor, para um anjo te trazer. Que seja por Há bocadinho, então, está tudo prontinho, então, para vos divulgar todo o programa que vai, então, se derrolar no próximo 1 e 2 de julho, daqui por um mesinho, dia por dia, dois a um mês, neste sábado, estaremos, então, naquele grande parque, Parque de Lignerolles, em Fleury-les-Aubrais. Avec un grand plaisir qu'on s'y retrouvera et c'est sûr et certain que ce sera un moment extraordinaire. C'est la 30e édition du Festival dos Santos Populares. Le samedi, à partir de 18h, vamos para o festival. Partons au festival. Entrada dos três grupos de bombos, os Amigos de Portugal, os Amarantinos de Olivet, Soleil du Portugal. Apresentação do rancho folclórico Soleil du Portugal de Main-sur-Loire. 21h, DJ fait son show. Nuit blanche, nuit branca. Chaque visiteur vêtu de blanc, un cadeau lui sera offert. Mais un moment très fort sera d'organiser le plus grand Madison. 22h, 1h, une soirée féerique avec le groupe Capanema. Le dimanche, et oui, de retour. À partir de 10h, émission de radio en direct du parc de Lignerolles. Présentation de nos stands et commerçants sur place. Défilé de bombes. Place à nos invités officiels. Présentation du conseil d'administration. Remerciements à nos animateurs et à nos bénévoles. Et que le spectacle commence. Vindos de Portugal para animar a festa. Cláudio Caramelo, Leandro Cruz, Clarice Andouro, Luís Manuel, Dante Berrio, António Borges. Despedida dos três grupos de bombos e assim se acaba a nossa festa. Grande nouveauté cette année, la restauration sur place. Il y aura sur place pour vous servir et ainsi profiter des bons petits plats. Restaurant au grill, chibifana leitão, to au rei do porco no espeto, pizza Paulino, capni 45, burger, galette de blé, adopt speciality, café natas, cocos, canelé, churros et compagnie, Céline des glaces italiennes. Et tout plein de stands d'animation, un week-end en folie. C'est ça, Radio Arc-en-Ciel. Et depuis 30 ans que ce festival existe, sur ses 36 ans d'existence de la radio. Bravo à tous ceux, et j'aimerais bien applaudir tous ceux qui ont fait partie, qui ont fait en sorte que ce programme puisse sortir et que tout le monde y contribue. Et comme je dis souvent, dans mon programme, en mon nom, je le dis, bravo à tous, bravo aux bénévoles qui seront sur place, bravo à tous les artistes qui ont répondu présent. C'est vrai qu'on en choisit, on aimerait bien, on en choisir plus, mais on n'a que deux jours. Un jour et demi, parce qu'on commence pas tôt. Et c'est vrai qu'on aimerait bien y faire une très grande scène et mettre beaucoup plus de monde, mais c'est comme ça. En tout cas, la grande nouveauté, n'oubliez pas, les restaurants cette année, c'est eux qui sont sur place. Donc la restauration est faite par nos professionnels, non pas par nos bénévoles. Mais nos bénévoles seront toujours là car ils ont d'autres occupations. Ne vous inquiétez pas, on sera tous là. Como estava dizendo então, em francês, grande novidade no nosso parque de festa vai ser o restaurante O Grilo, que estará presente. Chibifana, Alex Leitão, o Tó, o Rei do Porco no Espeto, Pizza Paulino, Crepini 45 Burger, Adobe Speciality com café, natas e cocos, churros e companhia, Céline Grand, les glaces à l'italienne e muito mais. Dizemos tanta vez que ela responde a tudo que despedimos e diz-nos sempre sim, nunca talvez. É a maior amiga que nós temos, para quem não sabe eu vou dizer porquê. Quem é que nos ajuda noite e dia? Vem primeiro a nossa voz. Por tudo o seu nome nós dizemos, por fé e por saber que ela nos quer e não nos abandona, nós sabemos. Vai guardar-nos para sempre até morrer. É a maior amiga que nós temos, para quem não sabe eu Ficamos com António Albernaz, canção para a mulher do Minho, especial da parte do Tiago para Ana Lisa, que está hoje de parabéns, que ele deseja tudo de bom e também uma festa, uma boa festa das mães para a sua mamã e também para a sua mulher. Conquistadoras, no mundo não há igual. Depois vou por Amarante, lá diz a história também, que a mulher amarantina não fica atrás de ninguém. E as do Braga são divinas, ai Jesus, oh ai meu bem. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Casar com certeza, eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho, oh ai, oh lari, lolela. Agora vou mais acima, Viana que linda é, são de ouro suas meninas, nenhuma lhe bate o pé. Se o amor em ti caminha, e já diz a tradição, beleza. Eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho. Oh, ai, oh, larimo, ela. Desço pra ponte da barca, ponte de Lima depois. São minhotas de raça, de muri nobres corações. Ainda vou a Melgaço, algo Deus linda demais. Por cada terra que eu passo, gosto ainda muito mais. Vai ser aqui que eu me caso, ai, ai, meu senhor, ai, ai. Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho. Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho. Mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho. Claro que sim, a Mulher do Minho. De seguida vamos ficar com uma música para dançar e dar ânimo. C'est de la part de Adriano Junior pour son papa et son frère. Et il sait qu'il travaille très dur et sous le soleil. Mais il est là pour les réconforter, les remercier, sans oublier sa sœur. Un grand merci de leur part. Et c'est pour vous, messieurs. Allez, on danse, on pose. C'est un petit peu une petite pause syndicale, là, c'est de la part d'Adriano, justement, pour vous. Écoutez bien, je suis sûre que ça va vous faire plaisir. Allez, musique, pour vous, spécial. Every Saturday night on your favorite radio, and the party's jumping, yeah, and the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up. Make me feel good. Feel so good. Andriano, j'espère que c'était, que c'est vraiment ça. En tout cas, j'espère qu'ils ont fait une petite pause, hein, parce que c'est très bien de travailler, mais une petite pause de temps en temps, n'est-ce pas? Das guida, mais música, sim senhor, e vamos ficar na voz de Capa Negra. Nós somos iguais. C'est demandé de notre très fidèle auditrice Jeanne, qui demande pour Francky, notre animateur de todas as manhãs, pour Jérôme, pour tout le groupe Capa Negra, tous les auditeurs, tous les autres animateurs et surtout pour les mamans. Très bonne fête des mamans. Merci Jeanne, pour vous aussi, tout bon. Et ficamos então na voz de Capa Negra, já de seguida. C'est sur le 96.2 FM. De seguida, ficamos então com Por um Pompero e é para dançar, para dançar, para dançar, mas é para aqueles que trabalham, sim senhor, a música. Chicos de mi cara, le voy a un poco un chalao, por comer la cosa larga. sarara, que te desciende a tu chalao, que te quedes puntando disparao. Ora pam pam, ora pam ora pam pero, ora pam ora pam pero, ora pam ora pam pam. Ora pam pam, ora pam ora pam pero, ora pam ora pam pero.

somos todos portugueses. Para que tantas ameaças? Um bem haja toda a gente. Adeus até outro dia, mesmo para quem de mim fala. Outro abraço do Garcia. Essa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim tu vais ficar louca. É uma loucura, outro ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Liga toda hora para saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos do bar, qualquer lugar que eu vou. Ser tão ciumenta, desse jeito não há certo que aguenta. Ai, eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há certo que aguenta. Paranoia de dizer que tenho outra, porque assim tu vais ficar louca. É uma loucura, ou teu ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Liga toda hora para saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos, no bar, qualquer lugar que eu vou. Desse jeito não há certo que aguenta. Ai, eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito não há certo que aguenta. Para ou então vais me perder. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito não há certo que aguenta. Ai, eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito não há certo que aguenta. Para ou então vais me perder. Ciumenta.

Eu pensei que hoje está um bocadinho complicado, mas está tudo. Sim, senhora, a Cristina está do outro lado a trabalhar, mas está aqui também deste lado com vocês. E esta música muito especial, então, para os animadores da nossa rádio, mas também a Dona Glória. Um muito beijinho, muito obrigada e obrigada sempre pela atenção e pelo miminho. Sim, senhora. São que um dia foi de nós os dois. Deve ser alguém vivendo um grande amor, ou quem sabe a mesma dor que eu passei e já se foi. Hoje na rádio voltei a ouvir essa melodia da nossa paixão. Nos primeiros acordes tentei não ligar, mas acabei por chorar quando chegou o refrão. Veio a saudade e a vontade de te ver, tanta saudade e esta falta de te ter nos meus sentidos. Renasceu todo um passado depois de ouvir esta canção hoje na rádio. Veio a saudade e a vontade de te ver, tanta saudade e esta falta de te ter nos meus sentidos. Renasceu todo um passado depois de ouvir esta canção hoje na rádio. Alguém pediu a canção que um dia foi do nosso amor. Eu baixei o som no carro e mesmo assim cada nota que eu ouvi foram compassos de dor. Veio a saudade e a vontade de te ver, tanta saudade e esta falta de te ter nos meus sentidos. Renasceu todo um passado depois de ouvir esta canção hoje na rádio. Veio a saudade e a vontade de te ver, tanta saudade e esta falta de te ter nos meus sentidos. Renasceu todo um passado depois de ouvir esta canção. Veio a saudade hoje na rádio. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et bienvenue, bienvenue, oui, oui, oui, oui, oui, on continue. Eh ben oui, on est encore là de beber. Estamos a ficar com cedo, não é? De beber, Elder Batista vai ser agora de seguida, ser da parte da Nini e Rui, para o pai e o amigo Adriano. Bem sei, são horinhas, meninos. L'apéro, legal. C'est prêt? Ok, on passe pour quelle heure? Faut juste nous le dire, hein, parce que nous aussi on vient. Hein. Bah, on a participé aux travaux. Hein? Voilà, de loin, tout à fait. C'est pour vous, de Nini Rui Peropai. You amigo Adrien. É trabalhar também, meninos, é isso mesmo. Música seguinte vem da parte da Margarida Valente para seu marido Adriano da Rocha, mas sem esquecer o Júlio e o Rui, que também andam a trabalhar do outro lado, amigos e família. Vamos ficar na voz de Luís Manuel com Baila Comigo. É a pausa que é para bailar. Só contigo quero bailar, sempre de novo.

por seja quem for. Já chorei demais, por um és amor. Hoje estou sozinho neste mar de dor. Não me falem nunca mais de amor. Não sei se estou certo. Como é isso? Não me falem mais de amor, mas claro que sim, temos que falar de amor, claro que sim. E vai ser na voz de Hugo Manuel que me vou despedir de vocês. Tudo bom, um excelente fim de semana, uma boa festa das mamãs para todas aquelas que porque andam ainda. Beijo muito grande, tchauzinho, então até para a semana, se Deus quiser. E comecem já a agendar. 1 e 2 de julho. Beijo, tchau. Meu coração procurado. Só eu e esta solidão vou curar a minha ferida. Sozinho é assim que eu estou bem. Não quero mais ninguém na minha vida. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas hoje não quero estar apaixonado. Venha quem vier, seja onde for. Não me falem nunca mais de amor. Só eu e esta solidão, sozinho neste caminho. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Curava minha ferida. Sozinho é assim que eu estou bem. Não quero mais ninguém na minha vida. Do que ocorreu tanto no primeiro período como nos dias, outros dias que ocorreram neste período direto, que foram 5 dias intercalados. A adesão foi a 100%, apenas vão ser realizados os serviços mínimos. A empresa acabou por demonstrar essa adesão dos 100% ao cancelar 386 voos ao longo dos 5 dias, logo a partir do momento em que fizemos o pré-aviso direto. Ao longo desta paralisação, os níveis de adesão reportados pela empresa EasyJet têm sido distintos dos indicados pelo Sindicato de Pessoal de Voo e Aviação Civil. Ricardo Penarroias salienta que a empresa cancelou previamente 386 voos a quando do pré-aviso de greve e dos serviços mínimos. Na Guiné-Bissau, amanhã é dia de eleições legislativas. Na noite de ontem, os líderes dos vários partidos fizeram um balanço dos últimos dias de campanha. O cabeça de lista da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, faz um balanço positivo da campanha, mas assinala alguns percalços. Sou ponto de vista da participação popular, bastante positiva. Infelizmente, primeiro, não houve programas alternativos, pelo menos nós não conhecemos, e entidades estranhas.